Bom, Que apelo total. Coronel Oliver de Hitt se apresentando a todos os companheiros de farda, hoje, dia 6/3/2017, às 20h39. Daremos início a mais uma solenidade da 17 BPM. Presentes na sala, aspirantes Ezequiel Júnior, terceiro sargento Gabriel Michelone. O nome de hoje é o estagiário Augusto Pezeta, que estará fazendo a solenidade. Antes de mais nada, vamos aqui dar a voz ao terceiro sargento Gabriel Michelone, o qual vai estar comentando sobre o seu estágio, né, que ele fez aí de 3 dias, e logo em sequência o aspirante Ezequiel também vai estar conversando sobre o mesmo. Com a palavra, Gabriel Michelone. Oi, Chico, terceiro sargento Gabriel Michelone se apresentando aos demais companheiros de farda. Bom, Augusto Pizeta, eu não tive muita oportunidade de trabalhar com ele, né? Tá no operacional com ele na rua. Se eu patrulhei 2 vezes com ele, foram muitas. Porém, essas 2 vezes que eu patrulhei, ele demonstrou um cara bem empenhado no trabalho dele. Não questionou, não perguntou nada. Toda dúvida que ele tinha, ele perguntava, mas não questionava ordens superiores. Então, não tem muito o que falar do mesmo aí, e só desejo que ele desfrute o máximo aí dessa nova patente, que agora ele é um oficial soldado da 17 BPM, somente. Ok, palavras do aspirante agora. Pronto, Ezequiel se apresentando hoje mais da sala. Bom, o Augusto, ele foi um estagiário que sempre procurou estar a par dos procedimentos da 17. Estava no treino presente, estudando procedimentos, etc. Participou de todos os treinos. Se eu não me engano, quem foi o padrinho responsável por ele foi o Sargento Michelone. Mas aconteceu que ontem ele fez um drive-by, né? Diz ele que foi sem querer. Mas ele foi reorientado pelo segundo sargento Thiago Marinho. Mandei no isso para ser reorientado. Fora isso aí, sem QRU, estagiário 100%, respeita todo mundo. Quando vai falar com alguém, chama esse alguém de senhor. Gosto muito disso nas pessoas. Então, parabéns a todos. Muito bem. Só um momento. Bom, o que eu tenho a dizer do Augusto Pezeta? Ele entrou no BPM no dia 2 de março, concluindo aí seu estágio de 3 dias, tá? O mesmo já passou pelo EBV do General Henrique Costa, o qual Henrique Costa já também fez parte do nosso batalhão há muitos anos. Ele veio aqui para 17, tá? Por conhecer um pouco da experiência e achar legal, bacana o nosso trabalho. Ele já foi comando de rádio patrulha, rota, tá? Fazia bastante treino e tudo mais. Enfim, também gosta de ler muito os livros de Sun Tzu, né? Que tem bastante coisa que eu até quis ler esse livro, mas nunca consegui concluir, né? Acho que é porque o simples fato de não ter paciência. Mas, enfim, é um ótimo livro, excelente livro aí. Bom, no batalhão, vamos ver aqui a questão da marcação de ponto. Augusto logou no dia 2, no dia 4, no dia 5 e no dia 6, tá? É um login que tá indo bem, tá? Acho que só faltou um dia. Se não faltou, né, esqueceu de estar marcando. Vamos ver aqui, patrulhamentos, ele fez já, vamos ver aqui, Tem três relatórios preenchidos com o nome do estagiário. No dia 2 ele patrulhou com o Michelone. No dia 5 ele patrulhou com o Matias Ricardo, né? E enfim, teve aí também um login razoável aí na questão de patrulhamento. Bom, o que eu tenho a dizer do Augusto Pezeta? Na realidade, ele é uma pessoa que chegou no nosso grupo recentemente. O que a experiência que ele tem ajuda bastante, né? Que a gente tem menos trabalho aí com ele. Esses dias ele estava falando sobre questão de procedimento que ele fazia, né? E que tudo na 17 era diferente, e realmente é. Por isso que é bom deixar sempre claro no início dos recrutamentos que a pessoa tem que esquecer tudo que sabe e reaprender tudo de novo. Cada batalhão é um batalhão, e a 17 tem um treinamento próprio, uma disciplina própria, e ele vai ter que aprender tudo de novo. Então, no começo ele sempre estava aí meio acelerado, igual qualquer um que chegou aqui, né? Acelerado assim, vamos supor, vamos já correr atrás do outro, já vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer aquilo outro, sendo que a gente tem aqui uma questão de regra, uma questão de hierarquia, temos patentes que orientam, patentes que são responsáveis por tomar decisões, por falar o que tem que fazer. Então, mas isso é normal, né, por fazer parte de estágio, é normal, até pegar o espírito do batalhão. Não tenho nenhuma denúncia contra ele, nem no fórum. Não me chegou nada que pudesse atrapalhar o desenvolvimento dele. Tive bons elogios aí por parte do sargento. Então, mais do que merecido aí ele ser promovido para soldado, né? Oficialmente, concluindo aí o seu estágio e se tornando parte da 17 BPM oficial. Então, a partir de hoje, em qualquer lugar que ele ande aí nas redes sociais, WhatsApp, Twitter, Face, Instagram, qualquer coisa, ele sempre vai levar o nosso nome aí, e ele é soldado considerado oficialmente aí do nosso batalhão. Então sempre aí nas divulgações, ajuda a gente nas divulgações, a gente está precisando bastante nessa questão de divulgação. E cara, aonde a gente tiver, você vai ser lembrado e vai ser reconhecido como legítimo aí da 17. Entendeu? Todo mundo vai se orgulhar por isso. Então, parabéns aí. A partir desse momento, a gente vai fazer a leitura do juramento do 17 BPM, que se encontra no site. Esse link já foi postado aí para vocês. Se caso vocês não tiverem tendo visualização, estou aqui colocando no chat o juramento. Então, vou dar a palavra para o Augusto Pezeta. Ele vai se apresentar e logo em sequência vai estar lendo o juramento. Com a palavra, Augusto. Soldado Augusto Pezeta, apresentando ao Coronel Oliveira de Hit, todos com o companheiro de farda presentes. Apresentado. Então vou começar a ler o juramento. Ok. Incorporando-me à 17ª Batalhão da Polícia Militar Virtual e ao que representa essa instituição, os eternos companheiros de farda, prometo honrar nossas tradições e defender com rigor as regras que aqui me foram impostas. No decorrer do meu dia, não questionarei, hesitarei, desistirei, falharei, pois preservarei a imagem deste batalhão e estarei de pé em todos os seus momentos. A todos os companheiros que aqui me testemunham, que possam chegar onde cheguei. Somos persistentes, somos ousados, somos a melhor equipe. Nós somos a 17 BPM. Palmas aí pra ele, parabéns. Parabéns aí por essa sua nova jornada. A partir desse momento, o senhor tem 30 segundos para agradecer quem você tiver que agradecer aí, né? 30 segundos, pode falar aí, Augusto, com a palavra. Obrigado ao Sargento Matias por me recrutar e passar as coisas como passou. Obrigado ao Sargento Michelone pelas provas que ele deu sobre mim. Obrigado ao Ezequiel Cursão superior bom, obrigado Coronel Oliver e obrigado a todos, o soldado Marco, o soldado Cabo Rui, todo mundo. Valeu. Beleza. Bom, então é isso, pessoal. Finalizada aí a solenidade de hoje, parabéns. Lembrando que amanhã já tem outros estágios, né? São mais dois estagiários que serão promovidos. Então fica aí de olho, tá? Pra não deixar tá passando. Então, parabéns aí. E tá encerrada a nossa solenidade de hoje. Parabéns.